mancha de lã que andas a bordar. Maria, Maria, não podes parar. Barro desalento, tira o avental, engole o lamento e sai para a rua. Que a tua vida, Maria, é só tua, só tua. Maria, passas a ferro, a força que tens de dizer eu quero. Maria, fechada no lar, ainda tens tempo para recomeçar. Maria, a vida não pode ficar na concha de lã que andas a bordar. Maria, Maria, não podes parar. Varre o desalento, tira o avental, engole o lamento e sai para a rua. Que a tua vida, Maria, é só tua. Que a tua vida, Maria, é só tua. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Não me prendes, só me... A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I am a little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't. Touch me, baby, tainted. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Sábado à noite é para curtir, dançar, bater o pé, levantar poeira, abanar o capacete. Enfim, faça o que fizer, fique ligado em Record Club, um programa da Rádio Record com a apresentação de Alexei Romeo, de sábado para domingo, à meia-noite, na Antena Web. As notícias mais importantes dos últimos dias são dadas aqui, na Antena Web. Semana em Minutos, um programa apresentado por Catarina Navio, que traz durante 30 minutos, nas mais diversas áreas, os acontecimentos mais relevantes. Fique bem informado neste resumo semanal. Semana em Minutos, todos os sábados, às 9 da noite, na Antena Web. E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas, outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 2 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. brincadeira. No amor não dá certo, meu bem. Eu não quero que você fique triste também, como já fiquei. A primeira namorada que tive, chorei. É por isso que lhe peço com o coração, para não brincar. Gosto de você, eu gosto de você, não quero nem pensar em te perder. Beijinho de amor para recomeçar. Para sempre eu prometo, irei lhe adorar. Para sempre, pare de brincar. Para sempre, eu prometo, irei lhe adorar. Para sempre, pare de brincar. Pare de brincar. Pare de brincar. Something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever. You give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, well, you give me no. You give me no, you give me no soul. I hear you calling. Give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, well, you give me no. You give me no, you give me no. Mais uma que toca já a seguir. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort. Yeah, heute ist die Nacht. Trotz, man hat das Wort, denk ich an Deutschland. In der Nacht bin ich um einen Schlaf gebracht. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht. Hautfarbe schwarz, blutrot, Schweigen ist Gold. Gedanken sind tiefblau, mein Bürger Angst vor seinem Volk. Ein Wintermärchen aus Deutschland. Blauer Samt als Kind schon erkannt, hier bin ich fremd im eigenen Land. Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht. Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht. In all den Jahren, in denen wir Airplay verschwendet haben. Man könnte denken, wir Rapper hätten nichts zu sagen. Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es lohnt uns sein. Einigkeit macht stark, Adriano starb allein. Hängt dein Leben auf einmal am seidenen Faden. Am Blitzen die Warnsignale über die bebenden Leiterbahn. Die Zeit ist reif, Köpfe keine Preise mehr haben. Wir müssen aufhören zu labern und auf jeden Fall strategisch verfahren. Den Feind beobachten und dann ganz langsam enttarnen. Wörter sind wie der Wind und laut sprechen die Taten. Wir werden nicht warten, graben Löcher mit Spaten. Seid euch im Klaren, das Karma, das wird euch beraten. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende, und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer, und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Denk ich an früher, war der Widerstand noch eher müde. Heute gibt's genügend Brüder mit der rechten Attitüde. Geben sich Mühe, um den Sprung zur Macht zu schaffen, dem sich VWL, BWL, Jura zur Berufung machen. In allen Sprachen, den Erleuchteten gefehlt das Lachen. Ist das Erwachen, die Veränderung im Jahr des Drachen? 60 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch, ich hoffe für euch zu verkraften. How many more men must die, pass by the public eye? On both sides of the Atlantic, watch the panic, multiply. Walk on by, we divided, supposed to coincide. Sideline observing. Disturbance trying to stay alive. I realized at young age, life designs made life. But it's amazing, the way hate spread, when it's been raised right. Without daylight, the truth often hard to swallow. While we're sending out our love, Rapper Amadou und Adriano. Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in innerdeutschen Krisen? Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal, es ist doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiß endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reißen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer. Seven Sunday after Easter, our fellow brothers executed in his prime. Adriano's crime, wrong place, wrong time. I can still hear the voice of anguish fading through the night. It was an unfair fight. Three versus one, God, they caught him by surprise. Xenophobia on the rise, victim get dehumanized. Procedure standardized as the lambs Germanized. Things become numbers while death is tribalized. Why? I can feel the mob crawling. I can hear the horns calling. You have taken the life of an innocent man. Another blood stained on this barren land. Father and brother, this is sowas wie eine letzte Warnung. Denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiß endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer. Zu viele Promis machen politische Promo-Gigs. Ich hoffe, der Track hier ist ein Dildo, der die Zone fickt. Ich will nichts mehr erzählen, zum National befreien. Ich sage K, sage Z, sage Nazis sein. Ich will nicht labern, denn ich kenn mein Vaterland. Macht es mich krank wie Masern, dann verspür ich Tatendrang. Ich fühl mich eingeengt und bin statt Prominenz und statt großer Fans, Nazis, die wie Poster hängen. Ich hör dich schon im Kindergarten, weil ich sie zu mir Nigger sag. Die Klischees nicht hinterfragen, yes. Brüder niederschlagen, fordern mehr als gleiche Rechte. Wir wollen endlich Frieden haben, neue Ziele. Und nicht das Image von Dealern haben. Landtag diskutiert man über ein Antrag. Und währenddessen plant der nächste Nazi sein Anschlag. Die Schandtat wird bedauert, doch man nicht anfragt. Warum steht schon wieder eine schwarze Familie am Grab? Das ist der Alltag, die Justiz verdammt hart. Jungs sind auf Schiebehaft und beim Schwitzen wie im Dampfbad. Man merkt die Führung am Macken. Nach all den müden Attacken müssen die Brüder bestanden. Da einige lieber hassen. Die ganzen miesen Drecksratten können ihre Lügen wegpacken. Doch sie genügen beschatten, weil die die Typen verknacken. Scheiß nicht zu wehren, zu ignorieren, das Schwarz von Flame und Mia. Free Mia. Es ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiß endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer. Alle deine Bestellung ist eine Farce. Wir zu wissen, ist dir das klar. Wenn dein Mob, denn meine Stars und in den Spiegel starrst, der dein Elend zeigt, hier deine Seele muss am Arsch sein, wenn du Umstände verklagst und kein Nacken auf die Jagd du hast. Ich brauch deinen Job, deine Alte, all die Probleme nicht. Das macht dich bloß so stolz, ich lieb dir nicht und schäme dich. Vergesst die Ethnien kacken und dann zeig lang. Adriano lebt in mir und du kriegst nichts gebacken. Mit allen nötigen Mitteln, Selbstverteidigung gegen jede Beleidigung. 85% der Menschen bleiben dumm, treiben's bunt, verbreiten Schund, die meisten schweigen drum. Sei es das Spiel, das Ruder schnappen und reißen's rum. Ich brauch Nazi befreite Zone, Party und geile Show. Doch find keine Ruhe vor denen, die behaupten, arisch besteigt den Thron. Konservative Leitkultur hat's für die Rechten klar gemacht. Denk ich an Deutschland, werde ich um meinen rechten Schlag. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen da rein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiß endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung. Denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren dort ein, wo ihr auffallt. Wir bieten eurer braunen Scheiß endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören, denn ist euer Wein und euer Gewimmer. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Though we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you. But darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me. Make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't want to run away, but I can take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I can stay? Distance maim my life. If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why it's so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't wanna run away, but I can take it. I don't know.